Apocalipse de Jesus, o Cristo para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós vamos ler conforme prometemos, porque me pediram que lesse outra vez, o capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, segundo João, o evangelista profeta. Eu tinha dito no programa anterior que eu leria, não deu tempo, e também pedi até a proclamação do novo mandamento de Jesus, porque o velho fundador da LBV, o saudoso Alziro Zarujo, um homem preocupado com o entendimento entre as criaturas de Deus, em 7 de setembro de 1900 e 59, em Campinas, São Paulo, Brasil, fez uma proclamação em cima do mandamento novo do Cristo, que se encontra no Evangelho segundo João, também, sempre João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, e no capítulo 15, versículos 12, 13, e diz assim: Jesus, novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Ora, esse mandamento estava assim, quase que como esquecido na Bíblia Sagrada. Tanto ser verdade que quando Zarujo começou na sua pregação extraordinária a falar no novo mandamento, alguns diziam: grande vantagem, é igual ao amar ao teu próximo como a ti mesmo, de Moisés. Então ele teve que mostrar a diferença. É que na regra áurea de Moisés, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, o ser humano ama o ser humano com o amor do ser humano. Era um avanço extraordinário para aquele tempo, do olho por olho, dente por dente. Era a lei do cã. O cã veio muito depois de Moisés, mas aquilo era a lei do cã, ou lei do cão. Gengis Khan, ou Gengis Cão, como quiser. Eu já disse aqui que o Gengis Khan veio muito depois de Moisés. Alguém vai dizer aí que eu fiz confusão. Não, não, não. Mas é um avanço notável. O amo teu próximo como a ti mesmo. Trazido esse avanço pelo grande legislador Moisés. Mas depois vem Jesus e diz: novo mandamento vos dou. Novo mandamento. Já existiam os 10 mandamentos? Se não fosse uma coisa importante, ou se fosse uma simples cópia de Moisés, Jesus não diria novo. Ele faria referência à regra áurea de Moisés. Não confundir com a lei áurea. De 13 de maio de 1888. Regra áurea. Tem que fazer essa separação. Mas Jesus disse que era novo. Então teria que trazer um acréscimo, ou então uma iluminação extraordinária do mandamento mosaico, porque sendo de Jesus só pode ser uma claridade divina. Vamos lá, na regra áurea de Moisés, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o ser humano ama o ser humano com o amor do ser humano. E o amor do ser humano, muitas vezes, é prisão. Como dizia o poeta hindu, Rabindranath Tagore, ah Deus, o teu amor me liberta, enquanto o amor humano me aprisiona. Se lembra do Rabindranath Tagore? Então, o amor humano é uma coisa que se tem que tomar cuidado. Mas, no novo mandamento de Jesus, o que diz o divino chefe? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou a tal ponto o ser humano que deu a sua vida pelo ser humano, isto é, por nós. E ainda vai mais, hein? Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto eu costumo dizer, é a lei. É o versículo 34 do capítulo 13 do Evangelho segundo João. No 35 ele regulamenta essa lei. Toda lei tem que ser regulamentada para funcionar. Somente assim, diz Jesus. Se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado, podereis ser conhecidos como meus discípulos. Isso no versículo 35 do capítulo 13. E depois, no capítulo 15 do Evangelho, ainda segundo João, no versículo 13, ele apresenta a magnitude desse amor, quando ele diz, ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Então, na lei, na regra áurea de Moisés, o ser humano ama o ser humano como o ser humano sabe amar. Já era um grande avanço. Era a época do olho por olho, dente por dente. Mas com Jesus, no seu novo mandamento, ele diz, amai-vos como eu vos amei. E depois diz, ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Muita gente ama fulano, ciclano, beltrano, mas não dá a vida, não. Pelas criaturas que pensa amar. Mas Jesus, ele não era demagogo. Ele mandou a nós que nos amemos como ele nos tem amado e em seguida deu o exemplo, que se deixou crucificar por nós. E mais, quando pensavam que tinham dado fim a ele, porque o crucificaram, era morte infamante, aí foi que o colocaram sobre todas as cabeças, porque ao levantarem a cruz, levantaram o seu corpo. E o seu corpo, sabemos que hoje significa a sua doutrina. É o seu corpo místico. São as suas ordens. Mas aqui na proclamação do novo mandamento de Jesus, agora vocês conhecem a importância desse mandamento novo. Zarur diz aqui, há tantas religiões, quantos são os graus de entendimento espiritual dos homens? Há tantas religiões, quantos são os graus de entendimento espiritual dos homens? Quer dizer, então por que brigar? Cada um tem direito na democracia. Democracia é o regime da responsabilidade, eu digo sempre aqui. Mas na democracia religiosa, que também tem que ser muito mais responsável que qualquer outra, todos têm o direito de amar a Deus, venerar a Deus, seguir Deus conforme o seu entendimento. Por isso somos ecumênicos, não exigimos de ninguém aqui que siga caminho algum. Cada um faz aquilo com que o seu coração se sente realizado. Bem, o templo da boa vontade, é a expressão desse amor. As criaturas que vão lá dizem sentirem-se tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. São evangélicas, são católicas, são protestantes, são pessoas ateias. Ateu também é filho de Deus. Porque a humanidade chegou a um ponto, ou ela se integra ou ela se desintegra. É a famosa aldeia global. Mas que precisa, por ser global, ter fraternidade. A nossa morada é o planeta Terra. Cuidemos bem, bem mesmo, dessa nossa moradia coletiva e daqueles que habitam conosco, para que mereçamos ser aqueles remidos do Cordeiro de Deus, conforme a narrativa do Apocalipse de Jesus. Mas olha, toda vez que vocês puderem, eu acho que todas as pessoas de boa vontade devem procurar ir pelo menos uma vez por ano ao templo da boa vontade. Façam isso. Estabeleçam essa devoção. O templo da boa vontade é um coração aberto, 24 horas por dia. Mas vamos lá. Vou atender a pedidos. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. A primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, a quarta voz. Vamos lá. Olhei e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma grande voz do céu, como estrondo de muitas águas, como estampido de grande trovão. E também a voz que ouvi era como voz de arpistas quando tangem as suas harpas, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. São os que foram escolhidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cristo. E não se achou mentira nas suas bocas, porque eles não têm mácula. Agora, a primeira voz.

E você é atraído pelas manchetes. Uma manchete bem feita, vem de jornal, vem de revista, uma capa bem feita. Ora, se para as coisas humanas esses cuidados são tomados, por que não na comunicação das coisas de Deus? Por que não? É bom que pensemos bastante nisso. Os quatro seres viventes são os comunicadores da palavra divina. Mas há também aqueles que comunicam coisas pestilenciais, doentias, que instigam, que arrastam as criaturas ao erro, ao sofrimento. E para esse aqui, na terceira voz, no versículo 11, está dito o seguinte: a fumaça do seu tormento se levantará pelos séculos dos séculos, sem que tenham descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aí prossegue: os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba o caráter do seu nome. Ora, quem usa a palavra, quem usa a comunicação para desviar as criaturas do caminho do acerto, o que que são, senão adoradores da besta e da sua imagem? Quer dizer, daquilo que faz mal às criaturas. A ação do anticristo. Muita gente pensa que, alguns dizem, fulano foi o anticristo, cicrano foi o anticristo, vem mais um aí, e o anticristo está em pleno funcionamento, dia e noite. Eu pego aqui o trecho de uma carta de um monge, Edson, lá da Normandia, aquela região através da qual os aliados, em 6 de junho de 1944, invadiram a Europa dominada pelos nazistas, lembra? Chamado Dia D, foi lá, na Normandia. Ele escreveu à rainha: a respeito do anticristo, a respeito da sua iniquidade, do seu poder. Então ele diz aqui: em primeiro lugar, devo explicar por que ele será chamado de anticristo. Acontece que em todas as coisas será o oposto do Cristo. E em todas as ocasiões fará exatamente o contrário do que o Cristo fez. O Cristo era humilde, ele será orgulhoso. O Cristo levantou os humildes e convocou os pecadores ao arrependimento. Já o anticristo desprezará os humildes e levantará os pecadores, quer dizer, vai enaltecê-los, exaltará os ímpios e não cessará de difundir o vício. É o vício que derruba as criaturas, não é? Por isso é que os que agem dessa maneira, infelizmente, têm que passar pelas sanções da lei, mas não eternamente. João não tinha noção de espaço, e de tempos divinos, isso acontece com os profetas. Eu disse, mas o profeta está falando dessa ocasião, daquela ocasião? Parece que ele fala do futuro aqui, e aqui fala do presente, se refere ao passado. É que ele recebe a mensagem de uma região em que espaço e tempo nada tem a ver com espaço e tempo terrenos. Ou que talvez nem haja espaço nem tempo. Eu já disse quando fiz a decodificação do Pai Nosso, em 1981, se não me engano, em Porto Alegre, dezembro de 1981, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, que as fronteiras do universo podem ser muito bem dimensionais. Passa-se de uma dimensão para outra dimensão. Onde é que vão os mortos, se os mortos não morrem? Vão para outra dimensão. Então é um outro universo, paralelo ao nosso. Ah, ninguém voltou para contar. É uma questão de dimensão que a ciência vai alcançando. Bem, por hoje chega, já estudamos bastante, há muita coisa para pensar. Estudem, recordem-se, do livro de Jeremias, o profeta, no capítulo 29. Ainda conversaremos mais sobre esse assunto. Deus está presente!